bom. É pela quebrada, só curtindo o som. Marvin Gaye, Cassiano, Alprint, Maia. Descontrole, eu sou guerreiro. Pegando sem paz, ficando amor. É desse jeito. Desse jeito eu vou, pedra 90 eu sou. Pregando sempre a paz, correndo atrás com amor. Na quebrada eu tô assim, de rolê bem a pampa. De Jaguar ou de 600 é o tempo que manda. O Low Rider, só pra desfilar. As garotas tiram foto quando vê nós passar. Estilo 13, louco da quebrada, vencendo a luta. Os moleque é terrorista, raspa a placa e dá fuga. Eu vou, mais firmeza total. Os moleque é meus parceiros e representa no grau. Fechou, parou a rua, gêmeas, essa festa é nossa. Peri, africania e a volta do rota de colisão. É o rap na rua pra mostrar pros bico ver que nem tudo é bagunça. Vamos chegar aí maloca no rasante com as gata. E ali comer uma pizza e depois ir pra casa. Eu sei que é bom, dá um rolê pela quebrada, só curtindo o som. Estampado no peito, por amor construtivo e cantando gueto. Branco, preto, rico ou pobre, viva boa música, é rap nacional então. Vamos acordar, hoje tem show na quebrada, na rua Gêmeas. Depois curtir a hall onde a chapa esquenta. Brinde, tintim, a roda de colisão. Ó que pegada, tirando onda, só emoção. Só curtição, bem moleque, são prazer, pedindo bis. Viva a zona oeste, din din. É consequência, é bênção de Deus. Se fizer de coração, brilhará os plebeu. É vida, pode acreditar, pode dançar e extravasar. Sony, descontrole jogador, guerreiro, glória, glória. Tá de volta o maluquê. Eu sei que é bom, não vou levar lá quebrada, só curtindo o som. Descontrole, eu sou guerreiro. Pregando sempre a paz, brigando por amor. Quem canta sem sair do trilho? Entre um milhão de loucos, eu de pedra 90. No meu sonho de consumo, a RR 600. De rolê no peão, chavão, como o costume mandou. Viver no gueto, negou, é pra quem é. Também quero ter o que teve Tony Montana. Viajar a Havana e nadar nas praias de Copacabana. E vou lembrar das velhas havaianas, de pisante no pé e uma boa grana na conta. Mas até lá, o importante é ser real, moro outro tão. Ter o pé no chão e ser humilde, então. Vem com o whisky Red Bull, Tomé e San Remy. Ligo meu que hoje o rolê vai ser de Opala na onda de Cassiano ou na sorte de Damada. Eu sei que é bom dar um rolê pela quebrada, só curtindo um som. Descontrole, eu sou guerreiro. Não sei da paz, não. Licença aqui, vou chegar nesse rolê bem a pampa. Andando pelas ruas do gueto de Sampa. O basquete tá pegando na quadra da escola. Se a garganta tá seca, vou só de Coca-Cola. Moderadamente assim sou, bem sossegado. Uns preferem apreciar um bom destilado. Descontrole, a milhão vai o coração. É alegria, é euforia, é gol do timão. É emoção, curtida a cada instante. É o rap vibrando no alto-falante. Curtindo um som pra melhorar o astral. Vestido de Nike pra dar um visual. Pregando a paz, lutando por amor. Sempre pelo certo, seja onde for. Em busca do progresso a gente vai navegando. É disso que eu tô falando. Eu sei que é bom quando é pela quebrada, só curtindo o som. Mas ninguém, Cassiano.